cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos a mais um Cá se fazem, cá se tocam. Ouvido cerca de 2 anos desde a última conversa que tivemos e reportámos-nos na altura, quando falávamos aqui do Não Há Só Tangos em Paris, e portanto já perceberam que estamos a falar do destaque dessa semana, hoje a propósito do álbum Alegria, com Cristina Branco, falávamos então para Almeirim com esta autora, que hoje apresenta aqui um trabalho bastante diferente. Curiosamente, já era assim que apresentávamos quando falávamos do anterior álbum. É efetivamente um trabalho que vai bastante além do fado, ainda que se venha novamente a enquadrar nele também, e que, como ponto de contacto em relação aos anteriores, tem, para além dos músicos também, as autorias das letras, as músicas, e aqui vem a expor, inclusive, 3 temas que já são nossos conhecidos. Um, curiosamente, e é por aí que começamos, é um tema que é de nosso particular agrado, e refiro-me do Alice no País dos Matraquilhos, que é de um álbum bastante pouco conhecido do Sérgio Godinho, e que curiosamente até que já com o Sérgio Godinho aqui comentámos que efetivamente era um álbum, o Aos Amores, que raramente ele vinha a cantar em público. Mas portanto, e tendo aqui como ponto de contacto o Sérgio Godinho, sendo que já no anterior, e recordo aqui do Bomba Relógio, assim acontecia, cumprimentamos a Cristina Branco uma vez mais. Bem-vinda aqui ao Oliveira do Hospital, ainda que seja à distância do telefone, Cristina. Olá, boa tarde. E por aqui começamos, uma vez mais, grandes autores, e curiosamente começamos por aqui, pelo Sérgio Godinho, com esta Alice no País dos Matraquilhos. Sim, ao contrário do que o Sérgio lhe disse, pelos vistos é um dos meus temas preferidos, ou até dos meus discos preferidos, uhum. E Alice é daqueles temas incontornáveis, sobretudo quando se fala de uma realidade assim tão dura, de um personagem tão intenso como é a Alice. Eu acho que faz todo sentido para esta alegria. Bem fora em que avenida, olhos que perseguem, pagam, comem. Vai dentro lamendo a ferida com que o desemprego marca um homem. As armas, brilhos, e Alice no café, habitante do país dos matraquilhos. Na classe dos repetentes, hoje vai haver mais uma falta. Alice cerra os dentes, vendo a bola que no ar ressalta. Quer lá saber do exame, quer lá saber da escola. Nunca cai ao ir à bola. Alice no País dos Matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tenta não cais. Alice no País dos Matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tenta não cais. Há também Leonor, libertada da prisão há meses. Dizem que é por amor que olha tanto Alice às vezes. Pousa-lhe a mão na cara, protege-a de sarilhos. Alice nem repara, viajou para o país dos matraquilhos. E o irmão na caserna cambaleia entre a cerveja e a passa. Tem o sargento à perna, o tal que compara a guerra à caça. Faz tempo que descobre que é um matraquilho mais. Soldadinho de cobra, matraquilho no país dos generais. Alice no País dos Matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tenta não cais. Alice no País dos Matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tenta não cais. Quando se cai na lama, ninguém para para nos levantar. Alice, o pai reclama, a tua mãe não veio para jantar. Os insultos noite fora desfiam-os em churrilhos. Alice nunca chora, adormece no país dos matraquilhos. E a mãe no bar do amor passa as horas na conversa mal. Espera o seu protetor e que o seu corpo a ele enfim se cole. Não é que não o recorde, casa, eis que chega o Ford e dentro vem o seu pavão de anel na asa. Alice, no país dos matraquilhos, é mais do que no barro onde vive, tente não cais. Alice, no país dos matraquilhos, é mais do que no barro onde vive, tente não cais. Entre então no café, o rapaz de capacete em punho fica-se ali de pé, escreve no papel um gatafunho. E Alice lê surpresa frases que são rastilhos. Como vai, Sua Alteza, a rainha do país dos matraquilhos? E tu ainda és o rei, será que voltaste em meu auxílio? A bem dizer, já não sei, há tantos anos que ando no exílio. Vamos a um desafio, vida está por um fio para quem é deste bairro prisioneiro. O café que ali houve é uma loja com ars de modernice, e nunca ninguém mais soube a não ser a Leonor da Alice. Aqui vai Leonor, foto dos meus dois filhos. Se reparares melhor, pinta assim, sei lá, de matraquilhos. Alice, no país dos matraquilhos, é mais do que no bairro onde vive, tente não cais. Alice, no país dos matraquilhos, é mais do que no bairro onde vive, tente não cais. É um disco onde se contam histórias de pessoas. E que curiosamente vêm a explorar não só como temas originais, mas também com algumas versões. E recordo-me daqui, desde já a partida, este que falámos há pouco, o outro da Cherokee Louise, da Joni Mitchell, e ainda do tema de Chico Buarque, Construção, onde se fala também de como se fosse um príncipe, não é? A escolha destes temas tem a ver com o mote do próprio disco Alegria? Claro, obviamente. O disco tem uma temática, que tal como já referiu, é um disco que fala de gente, que fala de pessoas, e que fala de pessoas neste momento, nesta atualidade difícil que nós vivemos. E são pessoas que não são necessariamente portuguesas, de facto a maioria são portugueses, mas é uma realidade que se pode passar em qualquer parte do mundo, infelizmente. E é essa realidade que vem a ficar bastante espelhada, porque na eventualmente da distração da música podemos estar atentos à letra. Mas curiosamente aqui vem enfatizar mesmo a voz, e refiro-me ao desempregado com filhos. Quando percebeu que quase a final do disco era necessário ter aqui um texto para que as pessoas tomassem efetivamente muita atenção? O Desempregado com Filhos é um texto difícil, é um texto denso, é um texto que é de facto preciso de atenção e algum sangue frio, inclusivamente. Por isso achei por bem que não tivesse música, porque acho que ao ter música podia eventualmente distrair a pessoa que estivesse a ouvir. E acho que é uma forma de concentrar as emoções e a atenção quem escuta, porque no fundo é óbvio que são metáforas. Quando se corta a cabeça a alguém é necessariamente uma metáfora, porque alguém que trabalha não lhe podem cortar a cabeça, mas essa metáfora é simbólica para o momento que nós vivemos, para o nosso país neste momento. E há coisas que não se dizem cantando. Ele estava desempregado há muito tempo. Tinha filhos. E do trabalho restavam cadilhos. E da fome sobravam rastilhos. Disseram-lhe: só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão. Ele estava desempregado há mais tempo do que sabia. E mesmo se não queria, tinha filhos. Aceitou. Logo ali no cepo a deixou. A mão. A mão. A mão. Outra vez, despedido, de novo procurou emprego. Só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão, aquela que te resta, a segunda mão. Ele estava desempregado, tinha filhos, aceitou. Porque o tempo lhe fugia, entre os últimos dedos lhe fugia. A mão. O tempo. A mão. Porque o tempo lhe fugia, entre os últimos dedos lhe fugia. A mão. O tempo. A mão. E quando um dia lhe disseram: só tens emprego se te cortarmos a cabeça. Ele estava desempregado há mais tempo do que podia. Tinha filhos. Aceitou. E baixando a cabeça, assentou. Porque o tempo lhe fugia, entre os últimos dedos lhe fugia. A mão. O tempo. A mão. O texto, aproveito para dizer, de Gonçalo Tavares, e é efetivamente lindíssimo, para além de ser lido com mestria, como é o seu caso. Oh, muito obrigada. Não é favor nenhum. E conseguiu isso. É uma maneira extremamente interessante de captar a atenção. Ou seja, quem eventualmente é distraído a ouvir o disco, de repente, quando se apercebe que não há música e há voz, tem a tendência para pôr mais alto e estar mais atento. E com isso conseguiu, não tenha dúvidas. Porque me aconteceu a mim, portanto, eu tive a oportunidade já de ouvir o seu disco já várias vezes, claro, até para este trabalho que estamos aqui a fazer, mas o facto de às vezes levar no carro para ir ouvindo, de repente assim, mas a música parou e tem esse condão. E é um condão que venho a perguntar ao vivo como é que pode resultar. Não sei, porque ainda não fizemos. Nós vamos começar a rodar este disco no dia 20 de março. Uhum. Vai a Bélgica e vai também à Holanda, não é? Bélgica, Noruega, depois voltamos a Portugal e depois é que vamos para a Holanda. Uhum. Voltamos a Portugal para três concertos em... Sim, no São Luís, não é? 5 de Abril. São Luís, sim, dia 6 em Ceia. Daqui a um mês, portanto, vamos ter aqui ao nosso lado, portanto, está a falar para o respaldo, ao lado em Ceia, a apresentação desta alegria. E perguntava-me como é que é o texto em concerto. O texto será lido seguramente em várias línguas, ou melhor, será dito em inglês, francês e em português. E à partida é o texto que abrirá o concerto, em vez de termos um tema instrumental ou um tema mais isolado com guitarra e voz ou piano e voz, será simplesmente a voz que abre o concerto. Mas ainda não sei como é que resulta, porque ainda não fizemos. Vai simplesmente ter sucesso com essa escolha. Assim espero. Estás à porta do lugar que foi teu e se vendeu. Já não. de ver. Ora bem, mas agora, no que diz respeito à música, vem aqui a ter, enfim, pessoas que a têm acompanhado pelos quatro cantos do mundo, não é? Estes músicos, vou perguntar assim, é condição sine qua non para que haja os discos da Cristina Branco? Absolutamente. Não há cantor sem músicos, não é? Uhum. Ou melhor, pode haver eventualmente um pianista, que, ou sei lá, um guitarrista que também cante, e há bastantes. Mas à partida nós precisamos de mais suporte, e sem dúvida nenhuma, não é que possa olhar para aquilo que eu faço como sendo uma banda que tenha o meu nome, mas são pessoas que são músicos que definitivamente defendem a sua dama, que não será necessariamente o meu nome ou a minha pessoa, mas é música com a qual eles se identificam, não é? Ora bem, então vamos aqui falar no nome deles, o Bernardo Couto, já à guitarra portuguesa, o Bernardo Moreira, em contrabaixo, conhecemos com outros trabalhos, mesmo com a Paula também, o sim. Carlos Manuel Proença, na viola, o Ricardo Dias, no piano e acordeão, sim. E ainda a participação de João Paulo Esteves da Silva, piano, João Moreira, no trompete, e o Mário Delgado, do Douro. Creio que não me esqueci de ninguém. Não, está ótimo. Então pronto, estes músicos, de facto, vêm acompanhá-lo também ao vivo. E eu que nos permito perguntar assim, a criação deste disco, são todos os seus temas, vai acontecendo também entre espetáculos, eventualmente, ou a Cristina Branco metódica e tem que se sentar para pensar um disco? Os textos são pensados a solo, ou seja, sou eu que estruturo as coisas por forma a perceber qual é o tema que eu quero utilizar no disco seguinte, quem é que eu quero convidar, que género de coisa é que eu quero fazer. Portanto, tudo o que tem a ver com o texto diz-me respeito exclusivamente. Sou eu que organizo o disco, vamos lá. Depois as músicas surgem, ou quando, por exemplo, quando já temos textos, podem surgir entre concertos, não há, porque eu começo a separar os textos, a dar aos músicos e a outros compositores, e nomeadamente quando dou algum texto ao Ricardo, e é normal que apareçam ideias entre concertos, por exemplo, quando estamos a fazer ensaios de som, não é uma coisa que não tenha acontecido. Mas normalmente juntamos-nos para ensaiar e para pré-produzir o trabalho, quando não temos ainda as músicas concebidas. É óbvio que depois vou passando as músicas aos compositores, e à medida que as músicas aparecem, juntamos-nos para organizar os arranjos que as músicas vão ter, ou eventualmente a viabilidade das coisas. Meu coração é feliz, porque muito lá o amas, segue juntinho a ti, não importa a longura onde andas. Meu coração é um pardal que à noitinha se queixa, borda um enxoval da saudade tão grande que deixas. Carolina, leva este lenço com cheirinho a alecrim, guarda-lo entre as sedas e as flores secas de alfazema. Carolina, não te percas. Dele tens a chave, fundo como a raiz, é somente para ti que ele se abre. Teu coração é só meu, e lá dentro que eu moro, guarda-me o que eu guardo teu, pois se um par olha que o morre. Carolina, leva este lenço com cheirinho alecrim, longo destas várias músicas, e fala-se aqui no joguete da vida, uma analogia, facto, à questão dos matraquilhos, não é? Como somos de algum modo manipulados e como a vida vai funcionando, vem aqui a escolher nomes de pessoas e vai falando sobre elas, sendo que grande parte delas eventualmente vão-se identificando ao ouvir as músicas como um bocado aquilo que é a sua vida. É claro que tudo isto foi pensado. Sim, todos os personagens, assim, eu criei vários personagens, todos os temas inéditos, digamos assim, têm um personagem, e esse personagem tem um cartão de identidade, tem uma biografia que foi criada por mim, efetivamente. Agora, não tem que necessariamente ser acerca da minha experiência enquanto indivíduo. Tem a ver isso sim com aquilo que nós vemos todos os dias na rua, na casa ao lado. Como eu digo num texto meu, são as histórias do fim da rua, não é? As histórias que nos vão acontecendo e das quais nós nos vamos apercebendo. Esses personagens falam disso, e podem de alguma maneira funcionar como reflexo de nós mesmos. No fundo, são textos que servem para nos confrontarmos com a realidade, com aquilo que nos vai agredindo, por forma a que nenhum de nós se acomode a uma realidade que não é definitivamente a melhor em termos sociais para o nosso país, para os portugueses. Lembras-te da nossa rua? Que hoje é minha e já foi tua. Talhada para nós dois. Foi aberta pela amizade, construída com saudade, para o amor parar depois. Foi aberta. Te vejo uma dúvida e que se prende com a organização do disco, que é o facto de ter aqui um tema que vem a considerá-lo como um bónus. Uhum. E referimos ao Lembras da Nossa Rua. Sendo que eu vejo este Lembras da Nossa Rua mais como quase o epílogo da história e como uma síntese de todos os outros. Esse tema consta por insistência dos meus músicos, nomeadamente Carlos Manuel Cruença e do Bernardo Couto. Abençoada a insistência nesse caso. Ótimo, ainda bem. Assim, é um tema que me é muito querido, é um tema que eu gosto bastante, por motivos pessoais, e nós, quando estávamos a fazer som em estúdio, já para começarmos a gravar, fizemos-o com esse tema, por graça, por brincadeira. E eles insistiram várias vezes porque é que não mantínhamos o tema no disco. Eu fui dizendo, e com toda a pertinência, acho eu, que saía completamente do enquadramento dos personagens e de tudo aquilo que eu estava ali a falar e que não fazia sentido e que depois iria ser seguramente questionada sobre a importância daquele tema neste disco. Mas pronto, eles insistiram tanto que ele acabou por surgir sendo um bónus, não é? Agora, eu de facto nunca tinha olhado para o fado da defesa e para o Lembras da Nossa Rua como um epílogo do disco. Eu digo porque vê assim, imagino de facto uma rua, porta esquerda, porta direita, números ímpares, números pares, e que numa tem uma Alice, noutra tem a Diolinda, noutra tem a Carolina, e de algum modo acaba por ser a história da rua que vai pensando. Foi assim que eu imaginei o tema. É bonita a ideia. No fundo, os discos, olha, isso só comprova que a música funciona também como a pintura, não é? Quer dizer, cada pessoa que ouve tem a sua leitura, tem a sua interpretação. Acima de tudo, o que se pretende com a música e quando se fazem discos com uma temática é realmente pôr as pessoas a ouvir, evidentemente, mas a pensar nas coisas, a pensar na motivação, na intenção que cada um teve em fazer aquele álbum. Portanto, acho que já consegui o meu objetivo. Muito bem, olha, obrigado, fico satisfeito de ter lançado aqui uma pista nova. Temos aqui um disco muito interessante, enfim, se assim não fosse não diria, à semelhança de toda a sua discografia, que desperta a mim, e seguramente não só a mim, a muitas pessoas, muita curiosidade, e torna-se cada vez mais a noção de que a Cristina Branco gosta de inovar, é uma pessoa insatisfeita. Assim, eu não gosto de inovar. Eu não penso que estou a inovar quando estou a fazer as coisas. E não sou necessariamente insatisfeita naquele sentido restrito da palavra. Eu sou inquieta, sou uma pessoa que não gosta de estagnar, não gosta de sentir que de repente parou e que não está a acontecer nada, não estou a evoluir. Isso de facto não é para mim. Agora, quer dizer, inovar é como eu vejo as coisas, é assim que eu vejo a música neste momento, e sabe, cada disco anterior acaba por abrir o leque e as expectativas para um álbum seguinte. Deixa-lhe pistas, não é? O que vai fazer? Vai deixando pistas sempre, sim. Isso, se é inovação, eu acho que evoluo com a sociedade e com o meio em que estou inserida, como todos nós devíamos fazer na realidade, não é? Somos seres sociais e temos que intervir, temos que pôr as mãos na massa, não é? Digamos assim. Curiosamente, nós, enfim, gravamos previamente ao Dia Internacional da Mulher, sendo que o programa irá para o ar pela primeira vez a 14 de março, já passou. Não há aqui uma coincidência interessante entre a aproximação desta data e este disco falar da vida, mas pela vertente feminina? Elas são realmente quase todas mulheres, mas sabe que não houve essa intenção. Eu acho que foi pelo simples facto de ter sido eu a construir as personagens, não é? Fui eu que as desenhei, fui eu que lhes dei vida, no fundo, antes de as entregar aos autores. E, portanto, elas eram mulheres. Eu, por exemplo, uma foi, eu sabia exatamente que era uma mulher que eu queria, porque achei graça a analogia, porque pensei no Robin dos Bosques, não é? Naquela necessidade. Miriam, de cada vez, esta seria a Miriam, sim, de cada vez mais fazer aparecer alguém que rouba aos ricos, àqueles que têm em demasia e de forma descontrolada e pelas piores razões, como nós sabemos, para poder dar aos pobres. E aí sim, aí quis que fosse uma mulher definitivamente, e lembrei-me da namorada do Robin dos Bosques, que era a Marian, e daí passar para Miriam, logicamente, para a língua portuguesa. Agora, os outros, que no fundo, a Carolina, por exemplo, não tinha nome, tinha simplesmente o estatuto de imigrante, de mulher imigrante, e foi Miguel Farias que lhe deu nome. Mas pronto, as ideias era que realmente fossem mulheres, mas que não tivesse a intenção. Eu acho que, na verdade, é um disco, é óbvio que fala no feminino, mas é um disco que pode ser lido no masculino também. É um disco sem sexo, é um disco sexuado, no fundo. Sim, mas temos aqui desde o mais sensual até à Padeira de Alves Barrota. Estão lá todos. Quem te disse prumadinha, camisa, calça de ganga, colarzinho de miçanga e quase sempre sozinha. Mas chegando a madrugada, montavas a bicicleta de t-shirt e calça preta e grande capa dourada, uma argola na orelha e uma mochila vermelha. Quem havia de dizer? Passear no Chiado com um ar muito aprumado. De repente tão reguila, e o que era mais estranho é que essa tua mochila parecia sem tamanho. Lá cabia o que tiravas de toda a parte onde andavas, sem que ninguém te apanhasse e sem que ninguém te visse. Robin que se inspirasse nas aventuras de Alice. Quem havia de dizer o que tu ias trazer? Ai, Miriam, quem te disse? De dia uma boa menina e à noite super heroína. As coisas que tu trazias: um grande queijo da serra, um dicionário colchão, pedaço de terra, um comboio, um avião, estacionamento sem multa, um posto de gasolina, um bilhete para o teatro, umas férias em Berlim, uma casa e um jardim, um alvará e um contrato, um bife, uma sopa quente, uma visita à Foscoa, uns patins, uma meloa, o expresso do Oriente. Muito mais as coisas essenciais para se poder escolher a vida que se quer ter. E de toda a parte vêm os que nunca nada têm, fazer um grande festim com tudo que tu trazias, como se todos os dias tudo fosse sempre assim. Saber o que vai acontecer? Ai, Miriam, quem te disse? Se muitos fossem capazes de fazer o que tu fazes, quem é que pode saber o que vai acontecer? Ai, Miriam, quem te disse? Se muitos fossem capazes de fazer o que tu fazes. Como sabe, nós aqui na Boa Nova temos aqui a fase de desafios. E vamos agora, então, uma vez mais apresentá-los aqui à Cristina Branco. Imagina que vai dar um concerto, olha, curiosamente, agora já não é preciso imaginá-lo, vai estar aqui ao lado, não vou dizer onde está, vai dar um concerto em Ceia. Uhum. E que lhe permitem trazer consigo dois autores ou duas bandas nacionais. Quem é que hoje em dia iria convidar? Ah, quem é que eu vou? Olha, levaria os de Olinda, seguramente. Ana Bacalhau. Ana Bacalhau, o Pedro Luís, acho que sim, que seria pertinente, e porque tinham a ver com aquilo que eu estou a fazer também. Muito bem, tem um disco novo também, portanto que dentro de dias também estará aqui em destaque da Boa Nova. Portanto... Vão adorar, que é fabuloso, é um disco magnífico. Que seja agora, que seja agora, se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora. Deixe-me ver um outro autor. Quer dizer, é tão difícil. Por exemplo, João Paulo Esteves da Silva, com quem eu tenho um projeto futuro na calha e que vai acontecer neste verão, por exemplo, seria uma boa estratégia. Muito bem, está aqui. E lanças também aqui agora o mote para ficarmos curiosos, não é? Nós e os nossos ouvintes, espero. Exatamente. Agora então vem o desafio, que é: vem alguém da cena internacional e que convida a Cristina Branco a participar. É o universo. Dizem, eu quero a Cristina Branco num concerto meu. Agora bem, de onde é que gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Ah, é da Joni Mitchell, definitivamente. Como é que esse facto já assim... Apesar, eu acho que ela já... Penso que ela já não está a cantar, ou faz coisas muito esporadicamente. Portanto, de algum modo, eu queria na imaginação que iria responder nisso. We've got flashlights and batteries, we've got gold cuts from the fridge. Last year, about this time, we used to climb up in the branches just to sway there in some breeze. Now the cops on the street, they want Cherokee Louise. People like to talk, tongues are wagging over fences, wagging over phones. All their doors are locked, God, she can't even come to her house, but I know where she'll go. To the place where you can stand and press your hands like it was bubble bath in dust, about high as me, down under the street, my friend, poor Cherokee Louise. Ever since we turned 13, it's like a minefield walking to the door. And coming in, you get the Third World War. Tuesday after school, we put our pennies on the rails, and when the train went by, we were jumping round like fools. Go and look, no hats or tails. Go and look, my lucky prize. She runs home to a foster dad. He opens up a zipper and he yanks her to her knees. Oh, please be there, please, my friend, poor Cherokee Louise. Screen, I know where she is. The place where you can stand and press your hands like it was bubble bath in the spot high as me, down under the street, my friend, poor Cherokee Louise. Oh, Cherokee Louise. Cherokee Louise, Cherokee agora temos então aquela. Já nos outra vez eu disse que era um desafio muito difícil. Então vamos a este outra vez mais. Agora há um disco de tributo a um autor nacional. E querem que a Cristina venha a participar neste disco de tributo fazendo uma versão de um tema. Estamos a falar de que autor e já agora que tema seria esse. Sendo que está um bocadinho prejudicado, porque tem aqui uma. E volto a falar numa lista, se nos patriarquilhos, seria ótimo para entrar no disco Sérgio Godinho. Sim, exatamente. Mas fazer um tributo neste momento, sei lá. Lembro-me do Zeca, só que já fiz, não é? Exato. Deixa-me pensar. Olha, eu acho que um bom exemplo seria o Carlos do Carmo. O Carlos do Carmo, muito bem. Está escolhido. E agora queres escolher um tema? Um tema dele? Uhum. Tantos, não é? Isso aqui é a dificuldade. Ui, isso agora é que me lixou, como se costuma dizer. Não sei, eu acho que são tantos. Quer dizer, é dos nossos autores, dos nossos cantores portugueses que têm os temas mais maravilhosos, teve os autores mais fantásticos a comporem para ele e a escreverem para ele. São todos... Olha, basta pegar no Homem na Cidade, não é? E já dá... Qualquer dos temas que estão no Homem na Cidade, pronto. Está. Serviriam. A flor sem medo perfumar, com o aroma que o mar tem, flor de Lisboa bem amada, que mal me quis, que me quer mais. Aqui a escolha destes autores para a escrita, e já falou aqui no Pedro Silva Martins, mas temos também aqui o Jorge Palma com o Branca Aurora, enfim, que é um tema das que mais gosto no disco. A escolha destas pessoas é... Enfim, a escolha poderá ser fácil, mas chegar a elas e dizer assim, sou eu, a Cristina Branco, e quero uma letra tua. Como é que isso funciona? É assim, os nomes que referiu, tanto o Jorge como o Pedro, são pessoas... Com quem eu falo quase todos os dias. O Pedro, porque é meu amigo muito próximo. O Jorge, porque é uma pessoa com quem eu tive o privilégio de trabalhar, ou tenho o privilégio de trabalhar, volta ou não volta. Eu convidei o Jorge há uns anos atrás para o meu disco Cronos, para cantar o Margarida comigo. E depois acabei por convidar o Jorge para alguns concertos no estrangeiro. E ele devolveu... convidando-me para alguns concertos de outros. Nós o verão passado fizemos vários concertos em Portugal, ou seja, concertos do Jorge nos quais eu fui convidada. Portanto, é uma pessoa com quem eu tenho algum contacto frequente. É óbvio que no correr dos ensaios e destas coisas todas que foram acontecendo à volta destes concertos em Portugal, e porque eu já estava a pré-produzir o meu disco, sugeri ao Jorge, porque o Jorge Palma é daquelas pessoas que fala das pessoas, que escreve sobre as pessoas, que escreve sobre a nossa sociedade. Portanto, tinha também essa pertinência, não é? Pegar no Jorge Palma, pegar na discografia do Jorge, olhar para tudo aquilo e perguntar: qual é a linha do que eu gostaria de cantar dentro disso que está aqui nestas músicas fabulosas, que é dos nossos autores mais consistentes, mais ricos. E eu pensei, bem, é uma boa ideia, por exemplo, o Jeremias, o Fora da Lei. Pensei em cantá-lo, mas depois achei que seria mais interessante ainda pedir ao Jorge que compusesse um inédito para o feminino do Jeremias, Fora da Lei. Branca Aurora perdeu o cartão de cidadão, nunca teve passaporte e não sabe bem a idade. Gosta de sentir o chão afagar-lhe as plantas dos pés. A Branca Aurora perdeu o cartão de cidadão. Branca Aurora deu cabo do espelho retrovisor. Acredita que o passado nunca teve grande futuro e que o futuro está bem mais distante de tudo o que era de antes. A Branca Aurora deu cabo do espelho retrovisor. A Branca Aurora deu cabo do espelho retrovisor. Se ela dança todos os passos em redor são seus. Quando ela balança, salta do vocabulário a palavra adeus. A branca aurora é um manancial de inspiração. Goza com a própria sorte e não tem medo do destino. Se alguém lhe oferece um cocktail, ela opta por um molotov. A branca aurora é um manancial de inspiração. Sendo que participações não ficam por aqui, tanto Manuel Freitas, Miguel Farias, o Mário Lajinha, João Paulo César Silva, Ricardo Dias, é conseguir aqui reunir a fina flor. São as pessoas que eu não bater à porta com essa estranheza, isso nunca aconteceu. Eu quando vou ter com as pessoas, já tem que haver um contacto, não é? Tem que haver uma identificação, tanto minha em relação à outra pessoa, como vice-versa, não é? Não acredito muito naquele amor por correspondência. Diziam aqui os vozes da rádio, já há alguns anos em uma entrevista, que em Portugal quem se quer conhecer conhece-se, não é? O país não é assim tão grande. Tão grande, claro. Falamos aqui já da componente ao vivo e temos de falar uma vez mais da questão do disco. Hoje sabemos bem que os discos vendem, infelizmente, o que vendem, por via da crise, por via das coisas, por via do download pirata. A Cristina Branco, ao editar agora este Alegria, criou alguma expectativa? Em relação a números? Certamente. Não, nunca há grandes expectativas, porque nós sabemos como é que está o mercado, tanto o nacional como o internacional, não é? Não se vendem discos na realidade, pelos motivos que apontou, que são os mais fortes. E porque as pessoas cada vez mais, e talvez por implosão social, por tristeza e por muita solidão, por tudo aquilo que tem vindo a ser provocado nas nossas sociedades, a tendência é para as pessoas cada vez mais quererem ver e ouvir a música ao vivo. Uhum. Esta é a ilação que eu tiro dos acontecimentos. Não é só por exemplo, falta de condições monetárias para comprar o álbum, ou por falta de ânimo para ir comprar o álbum, porque, por exemplo, posso dizer-lhe que se houver discos para vender no final dos concertos, eles vendem-se efetivamente, e vendem-se bem. Portanto, as pessoas gostam de participar, gostam de que aquele momento seja um momento em direto, que tenha consistência, que tenha calor, não é? Sendo que também, obviamente, há muita falta de condições para comprar os discos, e as pessoas pensam hoje mais do que nunca que aqueles 12 ou 13 euros lhe farão muita falta na casa. E há que colocar comida na mesa, não é? Exatamente. Do que espanta um surdo mudo dos jardins além do muro, venho aqui para vos contar dentro de uma uma catarata, num palácio de ouro e prata, ouço alguém a soluçar. É um reizinho tão tristonho, um menino com maus sonhos, sem ninguém para o conchegar. Sua mãe caiu a um poço e o rei pai num calabouço, ninguém os pôde salvar. É agora um ministro tão sisudo e bem sinistro, que no reino vai mandar. O pequeno rei só chora, junta as mãos ao céu e implora para um raio fulminar. Quem ajuda o nosso rei? Quem ajuda o nosso rei? Nunca mais foi visto a rir, diz o povo a chorar. Quem nos pode acudir? Salvem o nosso rei. Para terminar, tenho duas perguntas que já podiam ter sido as primeiras. Vamos começar por esta. O palhaço ministro, de algum modo, é sintomático do país que temos. Embora que há dias tentava falar nisso e dizia alguém, ou creio, ou disse eu e vieram concordar, o país que temos já assim é desde 1943. Exato. Agora, o palhaço e o ministro é efetivamente a melhor maneira de espelhar aquilo que é o nosso, ou que está a ser o nosso país neste momento. A música continua a ser uma boa maneira de fazer intervenção política sagaz, bem apontada e devidamente acautelada, continuando a ser nós um país de brandos costumes. Nós somos um país de brandos costumes e aquilo que disse é uma verdade. Portanto, os erros que nós estamos a assistir neste momento não são de hoje, não são deste governo, vem de há muitos governos atrás. Estamos a falar, na verdade, ousaria dizer, de um país que nunca foi, não é? Por ambição desmedida de quem o governou desde há muitos governos a esta parte. E nós fomos consecutivamente, nós portugueses, povo, fomos sofrendo as consequências de tudo isto. É claro que o palhaço e o ministro é uma sátira, não é? É uma ironia social. Claro. Fala, é uma lenda, no fundo constrói-se uma lenda, não é? Uma história passada num reino desconhecido e longínquo. É a versão de 2013 para o Gil Vicente. É um pouquinho isso. Sim, sim, sim. Fala disso, quer dizer, da necessidade que nós temos de encontrar uma solução para o nosso reizinho, não é? Para o nosso reino, no fundo, para o nosso Portugal. E cada vez vamos sendo enganados, ludibriados com uma série de governantes que estão sempre do lado errado da mesa, não é? Porque, sei lá, por deslumbramento, muitas vezes, por falta de educação, eu acho que estamos a falar de uma classe política que é deseducada, que é mal educada, não é? Porque não pensam no coletivo, pensam acima de tudo no indivíduo, no seu indivíduo, normalmente. E então eu dizia que tinha uma pergunta que podia ter feito logo de início. Já percebi, até aliás, quem vem a ler aquilo que escreve logo à entrada do seu álbum vem a justificá-lo, o porquê de se chamar Alegria. Alegria é uma ironia, não é? Um paradoxo com a tristeza que se vive nos dias de hoje. Eu acho que, por exemplo, aquilo que assistimos no sábado, no dia 2 de março, as manifestações nas maiores capitais do nosso país, revelam isso mesmo. Há uma profunda tristeza no povo português. Há também algum desnorte, alguma desorientação. Sim, um desencanto. Há um desencanto, mas também uma desorientação. Eu acho que, acima de tudo, as pessoas... Sabe o que é que eu acho? Acho que há fome e que muitas daquelas pessoas que foram para ali são pessoas que passam realmente mal, que não sabem exatamente como se manifestar porque estão desorientadas, mas que não têm condições para viver. Nós, neste momento, fizeram-nos o cerco, nós estamos cercados, porque é óbvio que todos devemos pagar impostos e quem ganha mais tem que obrigatoriamente pagar mais impostos, mas isto está mal dividido, não é? Só que, infelizmente, quem está a pagar neste momento são aqueles que menos têm. Essa é que é a grande realidade do que se vive neste momento aqui. E foi uma conversa assombrada com a Cristina Branco, que nos permitiu, a propósito deste seu novo álbum, que está aí já para venda, falar um pouco daquilo que é o país de hoje em dia. Cristina, uma vez mais, obrigado pela disponibilidade. Obrigada. E claro que estamos a marcar encontro para daqui a mais uns tempos. Sim, com exceção do concerto dia 6, não é? Quando estaremos seguramente, se Deus quiser. Mas mais tempo, porque virão em mais discos e nós estaremos atentos para falarmos uma vez mais, desde que nos proporcione isso. Perfeito, perfeito. Obrigada. Obrigado, Cristina. Falem que me importa, falem, não quero saber. Digam que podem dizer. Se o mal criticam, se bem vão querer. Digam o que digam, que posso eu fazer. Sou tanta incerteza que o mais certo em mim é nem ser por certo, é nem estar aqui. Para mim sou tanto e há tanto em mim que eu sei lá quem sou. Quem quiser falar de mim, que fale. Quem quiser saber de mim, pergunte. E quem sabe se eu direi a verdade. Isto de ser ou não ser confunde. Falem sem nada saber. Digam o que digam, só me fazem crer que eu aqui existo, seja eu lá quem for. Digam o que digam, quem me vê melhor. Se a porteira cusca, que me topa bem. Se a pateira astuta, que é cusca também. Se é que sabem tanto, esclareçam-me enfim. Afinal, quem sou? Quem quiser falar de mim, que fale. Quem quiser saber de mim, pergunte. Quem sabe se eu direi a verdade. Isto de ser ou não ser confunde. Quem quiser falar de mim verdade, quem quiser saber de mim confunde. Quem sabe se eu direi não sabe, que isto de ser ou não ser pergunte. Quem sabe o que eu direi pergunte. Quem quiser saber de mim não sabe, quem quiser falar de mim confunde. Que isto de ser ou não ser verdade. Quem quiser falar de mim já sabe, quem sabe se o que direi confunde. Quem quiser saber de mim verdade, isto de ser ou não ser pergunte.